quero meu lugar. Sativo pra te viajar e o cancho só pra relaxar. Eu só quero meu lugar. Sativo pra te viajar e o cancho só pra relaxar. Quanto tempo fiquei preparado, focado na visão, vendo o mundo, imaginando o universo completo na minha mão. Preparando, reparando, recortando, realidade uma leva, uma alinhando. Ao meu redor, vendo gente se vender, se fuder, se ver pra não enterrar, isso é o pior. Fala pra caralho, nunca traz perigo. Faz de tudo para me chamar de amigo. Vê se eu ligo. Hoje quem tanto fez, agora tanto faz. Quanto tempo 100% da minha noite, só relento, me trouxe na consciência minha. Eu só quero o meu lugar. Essa tipo gato me ate e o cachê só pra relaxar. Eu só quero o meu lugar. Essa tipo gato me ate e o cachê só pra relaxar. Traz um trago no copo, se você tá afim eu topo. Se alguém te cantar eu soco, nega. Vamos lá pro topo logo pra contar estrela. Sem medo, sem queixa. Vem então me beija, hoje você é minha queixa. Tô focado nesse plano, tô levando mais mano, mais mina, mais grana, mais rima. Levando de fé os que lutam, mas nunca quem pensa que é.